humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. E então, como é que se encontram os nossos amados ouvintes? Está tudo bem? Ora, se não está tudo bem, temos uma novidade que é capaz, muito seguramente, de vos animar. Fiquem até ao fim, isto é uma técnica que usamos sempre. E descobram tudo. Será que vamos finalmente dizer onde está a média? Será que é desta que aqui revelamos as offshores escondidas de Ricardo Salgado? Pois isso não sabemos. O que sabemos, por agora, é que vamos recordar a verdadeira aula de escrita de comédia que tivemos na passada semana com... com a setora Susana Romana. Assim é que é, com a setora Susana Romana. Atenção à aula. O clichê distorcido ao pastiche é quando tu pegas nas regras de uma coisa que já existe e deturpas, ou seja, no fundo, usas a forma e deturpas o miolo para fins de comédia. Por exemplo, o Daily Show cumpre as regras de um telejornal, de um noticiário. Certo. A pessoa está sentada num determinado tipo de cenário, está de fato e gravata, passam lagartas em baixo com a informação, entram repórteres. Exato. E última análise, se tu mostras aquilo a uma pessoa que não fala inglês, como tem público e o público ri-se, não, mas a última análise, se mostrares alguém que não fala inglês, a pessoa até pode achar... Sim, é um sem som, não é? Sim. O seu sim, personagem... Exatamente. A pessoa até pode achar que aquilo é de facto um telejornal porque as regras do formato que eles estão claro a ocupar é a mesma coisa quando tu gozas com o anúncio da TV Shop. Pois é, a setora Susana Romana. Entretanto, esta semana temos connosco o maior humorista desconhecido de Portugal, já quase com 20 anos de carreira, Rui Xará. É um portento de stand-up, apesar de não ser propriamente um hábito, é na imprensa. Ainda assim demonstra que é possível fazer vida da comédia sem grande ajuda dos mídia. É também por isso que o fomos encontrar num beco, não era não, num hotel, ali para os lados do Parque das Nações. A conversa correu mais ou menos assim. Está maviosa a minha voz? estamos noutro hotel. Estamos noutro hotel. Isto é só traições. É verdade. Parecemos aquelas pessoas que andam de hotel em um hotel, não é? Que pessoas? Estamos no hotel. Pessoas para quem? Muitas pessoas que passam a vida a trocar de hotel, não é? Às vezes com provisões pouco ortodoxas. Talvez, não sei. Estávamos aqui a falar com o Rui Xará, que é nosso convidado, e ele questionava-se sobre, pelo menos a notícia que vai marcando este episódio, que é o facto de Nelson Nunes ter sido escuteiro durante 10 anos. Pois vocês não estavam a contar com esta, não é? Não estavam. Mas foi o que é um facto é que foi o Nelson que conseguiu desfazer aqui o nó, o imbróglio. Vocês estavam aí todos os três cabos de microfone atrapalhados. Sim. Com os cabos, e eu disse, há um desatador de nós profissional nesta mesa. Aliás, faz algum sentido, se me permites o trocadilho, porque isto, como são três microfones, isto era um verdadeiro nó de escuta. Bravo, bravo. Denoto aí algum conhecimento de nós também. Foste escuteiro? Não. Mas tive vários familiares que foram, Braga era uma cidade muito conservadora e muito ligada à religião e ao escutismo de pendor católico. Ainda é Braga? Sim. Pois. Mudou. Aliás, Braga tem fama de ser a cidade dos vários pés, não é? Não é nem sempre abona a favor dos bracarenses. Dos vários pés? Explica lá isso. Putas é de certeza, não é? Há esse grau da vontade neste podcast. Eu tinha essa ideia. A ideia original era padres, putas e paneleiros, era o que se dizia da cidade de Braga. Okay. E depois havia os cinco P's, que era padres, putas, paneleiros e a puta que os pariu. E há uns anos eu conheci um senhor que me chegou a dizer 9 P's, não me consigo relembrar, mas a coisa tinha piada, na altura tinha piada. Ou os meus padrões eram bastante mais baixos do que hoje em dia, não é? Mas... Então o que é que tu fazias quando eras adolescente? Tiraste a fotografia no cavalinho, não é? Que toda a gente tira. Aonde? Claro. Na Sede Braga. Na Avenida Central, era na Sede Braga, já não me lembro. Sim, havia lá umas fotografias com o cavalinho que toda a gente, os miúdos tiravam, não é? Mas sabes que eu era residente, portanto, isso se calhar era fazer parte do circuito turístico, não é? É possível. Mas não tenho ideia disso, de facto. Mas lembro-me de tirar fotografias em cavalinhos noutros sítios por onde circulei. Mas eu fui um adolescente um bocado anómalo. Eu não tive aquele crescimento que normalmente temos entre os 15 e os 18 anos. Durante os 15 e 18 anos tive esse crescimento, pelo menos em termos de experiências várias, entre os 18 e os 18. No meu primeiro ano de faculdade acumulei tudo e basicamente cenas de copos com amigos. Saí algumas vezes, mas foi sempre num ambiente muito controlado. Os meus pais eram algo, sobretudo a minha mãe, algo controladora. O que é que fazia a tua mãe? Um bocado mãe galinha, professora, toda a vida professora. E o teu pai? Meu pai foi projetista, trabalhava na antiga Comissão de Coordenação da Região Norte, portanto trabalhava para o Estado, eram os dois funcionários públicos, não é? Era aquela história do meu pai é o mais rápido do mundo, não é? Sai às quatro, está em casa às três. Tens alguma história boa com o teu pai? Ou com a tua mãe? Lembras-te de alguma coisa assim que... Não, tenho várias histórias com a minha mãe de eu já ter algumas características de enfant terrible e depois de chegar a casa e ser um menino bem comportado e ser eu a contar as histórias antes que ela soubesse por vias travessas, porque uma professora em Braga viria mais cedo ou mais tarde a saber dessas histórias todas e normalmente descambava num arraial de facho, não é? Em algo que hoje em dia não se pode fazer, mas levei no corpo várias vezes. Qual foi a pior coisa que te fez levar... Houve uma que foi o dia que eu pensei, não, chega, vou deixar de ser um menino bom porque isto não, é ridículo. Não fazia sentido para um gajo que pensa como eu, e já na altura se estava a formar essa maneira de gerir a mente. Houve uma aula em que estávamos vários colegas a brincar, aquela cena de meter papéis na caneta ok, e mandar para a cara uns dos outros. Isso tem um nome? Pois, não sei, na altura não tinha, era tirar papéis, era cuspir papéis, basicamente. Sim. Zarabatana, não é zarabatana? Era tipo uma zarabatana, mas nós não chamávamos zarabatana na altura. A questão é que os dois foram apanhados e foram expulsos. E eu, que sabia que a professora era amiga da minha mãe, não da mesma área, mas eram colegas, portanto conheciam-se, pensei, eu vou salvar a situação. E então levantei o braço e disse, senhora professora, vai-me desculpar, mas eu também estava a participar na brincadeira. Tipo, a pensar, ela agora vai olhar para os outros e vai dizer, escusam de ir para a rua, fiquem. Que ele teve esta coragem, ela disse, então vais para a rua também. Portanto, eu fui expulso por ter assumido que estava a fazer merda. E quando cheguei a casa sabia que obviamente que a minha mãe ia saber daquilo e contei-lhe e fui duplamente punido. Já não pude ir jogar à bola nesse dia para o parque infantil em frente à minha casa, levei um par de estalos ou umas palmadas ou qualquer coisa do género. Quando era mais novo, a minha mãe chegou-me a partir duas colheres de pau no corpo. Portanto, eu fui maltratado, era um bocado. Mas era muito na inocência, estás a ver? Era aquela, pá, tinha energia a mais, não sei, se calhar hoje em dia chamavam-me hiperativo, não é? Sim. Uma coisa desse género. Mas nunca fui de fazer merda exacerbada, não. Mas tive uma adolescência mais calma um bocadinho por causa disso, não é? Muita teoria, pouca prática, não é? Ok, quando é que a comédia entra? Epá, eu gosto de dizer na brincadeira que entro aos 6 anos na festa de Natal do colégio, porque eu fui o único gajo daquele colégio, andei num colégio de freiras, e de todos os anos que lá andei fui em Braga. Não é? Típico, não é? Um clichê, claro. Mais um. Mas eu, aos 6 anos na festa de Natal, eu fui, de todas as festas durante o período que lá andei, o único que foi contar uma anedota a palco. Curiosamente, uma anedota sobre freiras que durante anos eu não percebi, mas que a contei. E que achava aquilo maravilhoso. Sabia que aquilo tinha qualquer coisa, tinha um sumo. Estou curioso. Mas na altura com 6 anos. O quê? Queres que eu conte a anedota? Claro, sim. Epá, eu já contei isso, mas já vai há muitos anos, uma ou duas vezes numa entrevista. Era uma piada muito gira de um senhor que ficava com um carro parado numa estrada por falta de gasolina, não é? Um conjunto de freiras que ficava num carro parado por falta de gasolina e esperam durante horas, não passa ninguém, até que resolvem tomar uma atitude e procuram um recipiente para ir buscar gasolina ao posto mais próximo. E o único recipiente que encontram é um penico. Portanto, lá vão elas ao posto, vários minutos a pé, vêm do posto com a gasolina no penico e conforme estão a meter a gasolina do penico para o carro, finalmente passam uma outra viatura. E o condutor vê aquilo, para o carro, abre o vidro e diz, realmente, irmãs, é preciso ter muita fé. Pá, e eu acho que com 6 anos um puto contar uma história destas, de facto, não era possível teres a noção plena do que isto era. Antes existiam mais anedotas sobre freiras do que atualmente. Aliás, era muito habitual os humoristas fazerem piadas com freiras. Os humoristas, e não só, até cineastas. Lembro-me de uma piada de um filme de João César Monteiro. O grande João César Monteiro, em que ele está a dar dinheiro a alguém e diz assim, vê lá, não gastes tudo em freiras. lembro-me disto, não é? Não, é normal, é normal. Eu não me lembro dessa em particular, mas o João César Monteiro tinha daquelas piadas. É dos gajos que mais one-liners fazia no cinema português, não é? Não concordo. Incrível. Sim, o tom dele era sempre muito jocoso. Sabem que há uma história que eu tenho, que eu gosto de contar, e já não contei há algum tempo, e que tem a ver com João César Monteiro. Na verdade, ele era um dos meus ídolos, e eu gostava de o ter conhecido, e de certa forma conheci-o, mas não pessoalmente. Conheci-o ao telefone. Ele queria gravar um filme que se chamava A Bacia de John Wayne. Fabuloso. Bacia de John Wayne. Wayne, que depois que ia ser inicialmente rodado no Porto, onde eu vivia então, e eu tinha uma revista literária, que era a 365, e precisava de um texto dele. Bem, liga para casa, falei inicialmente com ele, ok? Falei com o João César Monteiro, por causa da revista. E ele, entretanto, disse-me: ah, porque eu agora vou aqui rodar aqui um filme, A Bacia de John Wayne, e por acaso até vou rodar no Porto. Não conhecem um sítio para eu, assim, um sítio bom para eu gravar um filme de género, né? Ah, isso aqui posso procurar, e não sei quem. E claro que me esforcei, arranjei de duas a três alternativas. Entretanto, ele desistiu de rodar no Porto. A Bacia de John Wayne, eu acho que é gravada noutros países. Sim, tem uma parte em Lisboa, eu não tenho a certeza. Esse é um filme que é uma coprodução francesa. Aliás, exato. O filme é Le Bassin de John Wayne, não é? É verdade, é verdade. E eu acho que é esse filme que tem uma cena em que ele mija para o público no Maxime, onde era gravado o Sempre em Pé. É possível. Okay. Que é uma cena maravilhosa. É possível, é possível. Ou mija para o palco, do palco para baixo. É muito bom, esse filme é muito bom. Tenho de ver. O Sempre em Pé, que era o programa do Borges. Exatamente. Que colocava algumas pessoas que nunca tinham feito stand-up na vida a fazer. Entre os quais eu próprio. Tu participaste também? Correu, sim, eu estava no dia em que o Odete Santos também ia fazer. Uau. Foi nesse famoso dia. Bem, eu estava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa. Eu também estava nervosa, mas a Odete Santos estava muito nervosa. Eu estava a tentar, a minha preocupação era acalmar o Odete Santos. Porque o problema disto, eu acho que o grande problema das pessoas que normalmente não fazem stand-up é de facto ficarem nervosas. Porque se as pessoas não ficassem nervosas, tudo corria bem. Mas também é importante ficar minimamente nervoso. É isso que te mantém. Para ter respeito pelo palco. Mas não é só isso, é o que te mantém acautelado e alerta. Certo. Eu não gosto nada de ficar nervoso. As únicas vezes que não entrei nervoso em palco foram as noites que me correram pior. Porque é aquela coisa do isto são favas contadas, e nunca são favas contadas, porque há sempre uma componente de surpresa, de reação do público que tu não estás a contar. E se tu não estiveres, pá, com o cérebro ali mesmo empenhado e focado, tu entras pela madeira dentro. Também depende do grau de nervosismo. Claro, demasiado nervoso é mau, e provavelmente era o que estavas a dizer da Odete Santos, não é? Como é que foi a tua primeira vez em palco? Eu tive uma sorte muito grande, voltando à vaca fria, eu digo isso na brincadeira porque é óbvio que não foi aí que nasceu o humor. A génese do humor para mim foi mesmo o ir para a faculdade e basicamente as praxes académicas, porque nós fazíamos umas praxes académicas diferentes daquilo que normalmente é veiculado na comunicação social, e essas eu também não gosto, a cena de pôr alguém de quatro e de exercer um certo militarismo, etc, não é? Aliás, a origem é um bocado essa, quase, não é? Igreja e o vermelho e o negro sempre se confundiram muito, não é? As duas instituições. E nós fazíamos textos e fazíamos um julgamento do caloiro, que era quase uma cena encenada e que era extremamente integrante para os novos alunos, estás a perceber? E o que me dava gozo era isso, era a parte de criar ali piadas, de fazer um texto com gajos que estavam a chegar a uma cidade, como aconteceu comigo quando fui de Braga para o Porto, e que fui muitíssimo bem recebido, apesar de alguns exageros que eu não levei a mal na altura, também não foram nada de físico, não é? Mas também depende da forma como tu te confrontas contigo próprio quando és sujeito a essas supostas humilhações. Opa, e esses textos foram, acho eu, o proto-trabalho de comédia, porque eu comecei a escrever juntamente com alguns amigos com o objetivo de fazer rir um grupo, não é? Portanto, havia ali, acho que essa é a gênese. Depois foi a sorte de ter tido um bar onde o meu ex-sócio, o falecido Carlos, teve a veleidade de aceitar a minha proposta de fazer uma noite ao estilo das noites americanas, que era a minha referência. Lembras-te, quando eu fui para o Porto estudar, foi o ano do Seinfeld, em 1989, não é? Quando a série começou a bombar, foi a maior referência, o maior contacto que os portugueses tiveram com um gajo a fazer stand-up em cima de um palco, não é? Eu já tinha referências anteriores, já era fã do Lenny Bruce e de outros gajos, porque felizmente procurava o que era o humor desde que conheci os Monty Python, não é? Acho que os Monty Python são sempre uma referência, claro, para nós, claro, para a minha geração. Com 14, 15 anos, ver o Life of Brian, um gajo fica de boca aberta e diz: é possível fazer isto? Estás a entender? É desmontar completamente as nossas noções do humor. É pá, há dias ouvi o John Cleese a contar a história de como o Life of Brian. Eu vou vê-lo este ano ao vivo. Vou propósito à Bélgica com a minha mulher. Vou ver o John Cleese. A última tour dele chama-se Last Chance to See Me Before I Die. E então arranjei um país assim mais... O gajo que anda a fazer tours há não sei quanto tempo a pagar à ex-mulher, não é? Para pagar indemnizações. A sério? Não sei se é ou acho. Eu acho que são várias. Mas eu ouvi a história sobre a criação do Life of Brian há pouco tempo, acho que foi no Seth Meyers. Sim. Em que ele diz que tinham escrito o filme e que andavam à procura de investimento e não havia maneira de encontrar. E então há um tipo qualquer que lhe diz: epá, eu conheço o George Harrison dos Beatles, uhum, e eu acho que ele vai querer ler isto, pelo menos. E então o George Harrison deu-lhe 2 milhões de libras e disse: sim senhor, acho que sim, façam isto. E o John Cleese, quando conhece o George Harrison, diz-lhe: mas porquê que nos deu tanto dinheiro? E ele diz: porque quer ver o filme. Não é bom? É muito bom. Eu acho que ele foi uma espécie de mecenas deles no início, sim, não foi só nesse filme, mas acho que mesmo. Eu agora não te posso estar a dizer isto com toda a propriedade, porque não tenho a certeza do que vou dizer. E se estiver a dizer um disparate, peço dizer já desculpa. Mas mesmo aquele filme que acaba com a Scotland Yard a interromper o... Eu vou contribuir para a vossa discussão, ok? Epá, não me lembro. Mas toda a gente sabe o que tenho. The Knights Who Say Nye. Ah, isso é o Holy Grail. O Holy Grail, certo, exatamente, certo, certo. Acho que foi o George Harrison também que bancou aquilo, porque o Holy Grail já não ia ter fundos da BBC ou uma coisa. Já houve ali uma peripécia qualquer que estará devidamente explanada nos canhenhos, ou canhenhos, onde essas merdas vêm. O George Harrison era assim tão... Eu também só fiquei a saber com esta história que... Seria, se calhar, ali, porque lá está, queria ver filmes daquele género, não é? Sabes que uma vez perguntaram ao John Cleese, porque as pessoas têm sempre uma versão muito, muito romântica do humor e gostam de imaginar que tudo aquilo é de improviso, não é? Sim. E perguntaram ao John Cleese se na rodagem dos filmes é que também não havia ali algum improviso. Ele disse: sim, sim, as vírgulas. Exato. Sim, sim, sim. Não é isso bom. É muito bom. É muito bom, é muito bom. E sim, vai de facto ao encontro de uma ideia errada que as pessoas têm. Sim. E que aliás acontece na stand-up. Na stand-up tem muito a ver com isso, não é? Mesmo quando parece que estás a improvisar uma coisa na hora, e há gajos que são geniais a fazer isso, não é? É incrível. Aquilo está estudado ao pormenor. Claro. Isso depois depende do registro de cada um. Há gajos da palavra que fazem o texto sempre da mesma maneira e é aquelas palavras é que contam. Nota-se isso no Jimmy Carr, por exemplo, quando tem de lidar com hecklers. As respostas são sempre mais ou menos as mesmas. Embora aquilo pareça um improviso de... Aquele tipo chamou-me, insultou-me e a resposta dele é sempre eu acredito mais todos ou menos tenham, a mesma piada. Acredito que todos tenham uma ou duas respostas mais ou menos na manga, mas há muitas cenas de heckling que tu notas que a coisa saiu na hora. Sim, sim, sim, é verdade. Viste o episódio novo do Rick Gervais na Netflix? O Humanity. É inacreditável. Pois, vocês querem mesmo que eu fale sobre isso? Porque eu se calhar sou o gajo que... Eu adorei aquilo, ok? Ah. Mas eu acho que há uma clivagem muito grande dentro do próprio especial. Porque eu não gosto do início do especial. Acho que é demasiado gratuito e a forçar um tema só porque está na moda falar daquele tema, que é a cena do transgénero. Do transgénero. Eu vejo isso, eu vejo aquilo como um gancho para puxar a partir o de assunto. 20%, 25% é genial e termina muitíssimo. Termina antes do encore. Depois o encore está ali já... no limite entre o muito bom e o lamechas, mas resvala um bocadinho demasiado para o lamechas, que eu acho que não lhe fica bem. Espera aí, há uma parte que eu gosto em particular e vamos colocar aqui neste podcast, é esta parte. Even at her funeral, my mum died first and my dad carried on for a year or so, just drinking beer in the garden and he went, right? But for my mum's funeral, we sort of split up into different duties. I went and did sort of catering and flowers and Bob went to see the local vicar. That was a mistake, right? We'd never been to church, he didn't know us, we didn't know him. So he just said to Bob, tell me about your mum so I can say a few words. And Bob saw that as an opportunity, right? So Bob, with a straight face, said to him, well, she was a keen racist. And the vicar went, oh, I can't say that. Bob went, okay, but she liked gardening, right? And he was trying to get some... past the vicar, so the vicar would say something and make us laugh in church. He didn't warn us, right? And he did get something by the vicar. So we're called Ricky, Robert, Bob, Ricky, Robert, Marsha, and Larry. Now, Larry is the oldest. He's in his 70s, born in the war, right? I've always thought he was the sensible one, okay? I suppose first born, weight of the world on his shoulders. In fact, my mum told me that when he was a teenager, he got a job and he gave her the money to bring up the rest of us to help out, right? So he's a stand-up guy, Larry, right? So Bob gives the vicar the wrong name. Didn't warn us. We're all in church, right? Start of the funeral, we're all there, right? Packed out, right? The coffin comes down, guided by the vicar, the coffin gets a... The vicar goes to his pulpit, all confident with his little notes, right? And he goes, Eva leaves behind four loving children, Ricky, Robert, Marsha, and Barry. And we snort like that, right? Bob sort of goes, everyone realised what's that. We're all fucking laughing. We see Larry go, right? And the church is like, every time we thought of it, they would go, we'd see Larry go, right. And then it was just our giggling, just fits and fucking giggles, right? And then Larry eventually sort of started doing this. And the vicar's thinking, what have I said, right? And he put in a few little things that the vicar would know about that he said would set us off again, just things that were just lies or just slightly wrong. And my niece and nephew started crying, and I'd come prepared, right, with a little packet of those tissues. I was giving them those, and they were taking one and handing it on. But before the funeral, I'd taken all the tissues out, written on them, carefully folded them back and put them in. So they were pulling out a tissue, and it said, snivelling fucking bitch, right? And they're sort of laughing, right? So it was like a madhouse, right? Everything the vicar said or did, we all started just fucking laughing, right? And you could see the vicar was visibly sort of shook a little bit, right? And he ended the funeral, and he made a beeline over for me and Bob, right? And he came and said, sorry, was that okay? And me and Bob went, it was fucking brilliant, mate. It was fucking brilliant, mate. And that's what I'm talking about. We're all going to die, so we should have a laugh, because if you can laugh in the face of adversity, you're bulletproof. Bom, fazendo aqui rapidamente a tradução, é a história que ele conta do irmão, que gostava sempre de fazer uma piada, que no funeral da mãe, não é? Mentiu ao padre e falsificou um dos nomes do irmão, deixando que o padre ficasse basicamente agarrado, não é? Exato, não é? E toda a gente se estivesse a rir. E eu acho isso muito bom. Sim. E é uma homenagem bonita, porque eu acho que não há ninguém que faça comédia que não tenha tido alguém da família que tenha sido uma influência, percebes? Eu tive um tio que fazia as maiores barbaridades nos piqueniques de família. O meu tio Valdemar, que ainda é vivo, é o único irmão do meu pai que ainda é vivo, e eu quero que esta merda fique registada, porque isto foi uma enorme influência para mim. Ia para o santuário de Nossa Senhora da Abadia, fechava-se no confessionário e confessava às velhas que lá iam, como se fosse um padre. Uau! Okay? E um dia sai do confessionário com um pescoço de frango na braguilha pendurado. Ok? Não é preciso dizer mais nada, não é? Portanto, este tipo de humor é uma cena maravilhosa, e eu convivi com isto desde sempre e tenho uma paixão enorme por esse meu tio. E a vida afasta-nos, e eu, ao não estar a viver em Braga, isto é a velha história, não é? Braga não é tão longe do Porto quanto isso, e talvez por isso não vou tantas vezes a Braga, por saber que está ali à mão, por saber que os meus estão ali perto. Pois. Acabas por negligenciar e não ir tantas vezes ter com as pessoas. Portanto, essa parte pessoal e familiar eu entendo. A última piada com que ele acaba, do chapéu do polícia, que eu não vou estar aqui a dizer para não estragar, para não ser spoiler, essa já acho menos bem conseguida. Mas eu gosto daquilo na mesma, ok? Se calhar, se eu for rigoroso em termos técnicos ou de escrita de humor, terei uma opinião. Se me deixar ir pelo sentimento, acho aquilo genial. E acho que deve prevalecer essa parte humana, não é? Claro. Eu acho que já há demasiadas merdas calculistas em todo o lado, mesmo no humor, e por isso é que não gosto da primeira. Não é não gosto, aquilo é bom. Mas para um Ricky Gervais e para aquilo que estás à espera e que a seguir acontece, é menos bem conseguido. Sim. Estás a entender? Sobretudo quando vens num ano, pá, em que tens os especiais que tiveste do Dave Chappelle o ano passado. Sim, o Chris Rock. Em que tens o Chris Rock a fazer uma coisa idêntica também, começa mal, mas a partir do beat do motherfucker tambourine, motherfucker, não é? Sim, o tambourine, motherfucker. A partir daí aquela merda está em grande. Pá, e tens sobretudo um especial como o do Mark Maron, que para mim foi a grande revelação do ano passado. que é extraordinária. É um gajo de 50 e tal anos a refletir sobre a vida e tu pensas aquilo é o que eu vou sentir inevitavelmente daqui a muito pouco tempo. Olha, e para quem não conhece, aqui fica. I don't know how to have fun. How do you have fun? How do you guys do it? Like, I don't think I would have come to this show. I'm not the most courageous guy. I'm sort of an alpha pussy. There's the classic alpha male, just a meathead, rage-filled, like, rah! And then there's the alpha pussy who makes fun of that guy. I came home one night and there's this little, like, 2-month-old black kitten sitting there. Oh. That's the proper response. That is not the response I had. My response was, oh, fuck. Now I gotta fucking love you now. And oddly, that's how all my relationships start. O gajo entra numa série muito fixe da Netflix, que é o Easy. Uma série muito gira, de episódios curtos, tudo não interligados, é muito giro. É. Mark Maron, é. Mas Mark Maron neste podcast. E o Bill Burr, eu acho o especial do ano passado do Bill Burr fabuloso. Sim. E quando o revejo, gosto mais do que da vez anterior. Uhum. Na altura falei com vários comediantes, nomeadamente alguns amigos nossos aqui de Lisboa. Lembro de uma conversa com um puto de quem gosto muito e com quem tive ontem, que é o Guilherme Fonseca, que vocês conhecem perfeitamente. Muito bem. Que é dos gajos com quem mais gosto de discutir comédia. E que me dizia. Ele vê tudo e vai a tudo. Mas é ultra geek. É verdade. E o Guilherme dizia-me que achava que aquilo era um especial, que tinha muito boas premissas, mas depois não concluía bem. E eu acho que não. Eu acho que aquilo é um especial em que ele já faz um. Aquilo é meta-humor já, ele está num patamar acima dos restantes. Uhum. Ele e o Chapelle, na minha opinião. Sim. E isto não, eu adoro o Louis C.K., não estou a pô-lo de parte pelo que aconteceu. Eu nunca achei foi que ele era um dos 5 melhores sequer, ok? Não, assim, acho que está nos 10 melhores, mas não está nos 5 melhores. Quem são os 5 melhores então? É pá. Para mim, o Bill Burr, atualmente, o Bill Burr, o Chapelle, talvez acima do Bill Burr, continuo a achar o Seinfeld, pá, o Mark Maron, obviamente, o Gervais, pá, e talvez o Chris Rock. Embora haja outros gajos, disse, estás a ver, ter andado em ciências não resultou tão bem como eu pensava, não é? Acho, se calhar contei mal também. Isto não tem nada a ver, mas eu fico sempre muito impressionado com aquelas pessoas que estão a falar e da altura dizem, porque eu vou-lhe dar 10 razões... para que isso não seja possível. Eu pergunto-me sempre, como é que esta pessoa tem agora... já sabia as 10 razões? Yeah. Como é que alguém pode dizer isso? Há pessoas que vendem, vou dar 6 razões para que isso não seja possível. Estava agora a tentar, enquanto vocês falavam, contar baixinho, mas não consegui. Ora, Seinfeld, Chris Rock... Mark Maron, Bill Burr, Chapelle e Ricky Gervais, pois, tens razão. Então retiramos destes 5, retiramos o Seinfeld, que é para ser mais consensual. Okay. Embora eu acho que o Seinfeld é maravilhoso porque é inócuo, não é? E não é. Parece inócuo e não é. Parece que não é sobre nada e é sempre sobre tudo. Já que estamos a deixar fluir a conversa, deixa-me só dizer-te uma coisa, que é um conselho que fica para... Pá, há bué da malta que me contacta no Facebook. Eu devo ser um dos gajos do país que tem mais putos novos, até porque tenho um circuito no... Claro. Tens mais putos novos, é isso? Salvo seja. espero não vir a ser eu a ser interrogado pelo Diapo daqui a uns tempos. Não. Mais putos novos a contactar-me através do Facebook, e quando digo putos novos, alguns são trintões ou quarentões, mas que querem fazer stand-up pela primeira vez, e como sabem que eu tenho um circuito, não há propriamente comedy clubs neste país, já não há, infelizmente. Eu vou falar sobre isso, não é? Espero que volte a haver em breve, mas espaços que funcionam como comedy clubs, e eu tenho dois no Norte, um deles em Famalicão, que é o Cru, que é mesmo, pá, adorava que vocês um dia fossem lá para perceber o ambiente que aquilo tem, é mesmo, é a americana, estás a ver, ainda por cima é uma cave com umas escadas assim a descer lá para o fundo, mesmo tipo comedy, é mesmo tipo, exatamente, opá, e metemos 140, 150 pessoas, o que já é muito bom. Trabalhar à bilheteira numa cidade menor, entre aspas, como Famalicão, que tem dos melhores públicos deste país. Mas já do tempo do Púcaros, havia 40, 50 gajos que vinham de Famalicão à quinta-feira para ir ao Púcaros, para ir ao Porto. Portanto, incrível. Isto é consistente, estás a ver? É um público consistente. Mas isto vinha a propósito de quê? O que é que eu ia dizer? Estávamos a falar de special stand-up e estávamos a falar da tua primeira vez em palco e de... Ah, dos putos. Ah, e o que eu ia dizer é pá... Eu não quero estar aqui a insultar ninguém, mas um curso de stand-up não serve para nada. Ninguém ensina ninguém a fazer stand-up, ok? E ainda bem que o Nuno Santo e o Moreira é hoje mesmo. Pedro Santo, peço desculpa. É hoje fizeram, no dia que estamos a fizeram uma, é isso? No São Jorge, não é? Tenho pena de não poder ficar, mas eu hoje faço a segunda noite no novo Comedy Club no Porto, na zona do Hospital São João. Portanto, vou tentar. É onde? É um barzinho académico, o que é útil, porque a nova geração não me conhece. É uma coisa engraçada. Nem a mim, nem ao Ciabra, nem aos gajos mais velhos. Não os conhecem. Então conhecem quem? Conhecem os putos mais novos, que estão nas redes sociais. O Teixeira da Mota, o Vilhena. Exatamente, o Dário, os que fazem YouTube, os que já não usam Facebook, basicamente, estás a entender, e que passaram um bocadinho ao lado da televisão, porque de facto o acesso direto, não é? O teres um canal de YouTube, pá, claro. Estás a pensar em fazer YouTube? Eu estou a pensar em fazer YouTube. Sabes qual é o problema? Eu sou um procrastinador nato e não o fiz em tempo útil. Portanto, agora deixa toda a gente fazer, que é para não parecer que eu sou mais um. Okay. Estás a entender? Então, já quando toda a gente fizer, já é lícito. Acho um gajo dizer, também fiz. Por acaso, porque é uma coisa que eu tenho para te perguntar. Eu tenho canal de YouTube, provavelmente antes de quase toda a gente. Mas não fica muito estranho alguém assim com determinada idade fazer o mesmo que normalmente os miúdos fazem? Eu acho que não, pá. Se não pintares o cabelo de azul, à partida está fixe, não é? Tinhas um vlogger brasileiro, um gajo que fazia YouTube, que era um cota, que depois os gajos da parafernalha, sim, sei. Isso era nele, do Filipe Neto, acho. Do Filipe Neto, exatamente. Pegaram nele e esse gajo era um sucesso e era um cota já de 70 e tal anos. Pois. Não é? Portanto, eu acho que não. Epá, o Gervais começou a fazer stand-up e a apostar na comédia já há 40 anos, não é? Com 40 ou 41 anos, não é? Sim. Porque ele antes tinha tido uma experiência como boys band. Não sei se já viram esse vídeo. Sim. É maravilhoso. O gajo era vocalista de uma boys band. Sim, e teve um programa de rádio Gervais. Também. O Ricky Gervais, é maravilhoso veres aquilo, a sério. É verdade mesmo, isto não é tanga. E também teve um programa de rádio. Mas há vídeos. Há vídeos, o gajo tinha uma banda, pá, imagina uma espécie de psychedelic furs de segunda categoria, espera, a ver? Vamos aqueles ouvir penteados. A banda do Rick Gervais. Só para concluir o que eu tinha a dizer dos putos que me contactam, eu digo-lhes sempre a mesma merda. Está na Netflix agora, mas mesmo que não esteja, tem acesso à net. Chama-se Comedians in Cars Getting Coffee. Sim. É a melhor lição de comédia que podem ter. Se virem os episódios todos, aquilo, o conjunto da obra, e acho que agora vai estrear no verão uma nova temporada. Pelo pois, menos, é que já vai para aí na quinta, não? Eu não sei porque eles na Netflix mudaram aquilo, fizeram tipo 4 séries diferentes e deram-lhes nomes, mas aquilo não está pela ordem cronológica que foi filmado. Pois, eu sei que aquilo Netflix. Antes de ir para a Netflix teve para aí 3 temporadas online no site. Sim, no site dele, que é um site maravilhoso. Sim, é o site mais simples que há, não é? Só tens 3 vídeos em destaque por dia, datas de tour. E o Comedians in Cars Getting Coffee é a única coisa que o site tem, não tem nenhuma parafernália desnecessária. Ou seja, eu digo à malta nova isso, é pá, não estar aqui a dizer nomes, mas não adianta estar a fazer cursos como a Bang faz e outros workshops. Um workshop de escrita criativa eu acredito que seja uma mais-valia. Mas isso não é ensinar a fazer stand-up. Exato. Agora, quando um curso diz vou-te ensinar a fazer stand-up, está a mentir, porque tu não. É uma coisa que obviamente que se aprende em palco, não é? Burilas isso em palco, mas tens que ter alguma coisa contigo já. Por isso é que há grandes gajos neste país que são ótimos a escrever, são dos meus gajos favoritos a escrever e não resultam a fazer stand-up, não vale a pena. E dou-vos um exemplo de um gajo que todos nós adoramos, que é o João Quadros. Sim. O João Quadros em cima do palco não resulta da mesma maneira, por muitos motivos. Pá, isto é a minha opinião pessoal. E depois há gajos que não sabem fazer mais nada que não seja stand-up, se calhar como eu. Porquê que o Quadros não resulta? Não te sei dizer porquê. sei que às vezes que o vi a fazer algo que não era stand-up, mas mesmo nos programas, mesmo quando é entrevistado, ele não se exprime com a mesma facilidade e da mesma maneira que se exprime quando escreve. Estás a entender? Sim, é mais forte a escrever. É verdade. Portanto, há ali, não me compete, nunca analisei, não sou, sabes que eu tenho muito medo às vezes de racionalizar demasiadas coisas, eu aprendi isso por ser um gajo das ciências, que sempre tive que racionalizar tudo, e no humor eu cresci mais devagar e ainda estou a crescer. A minha idade? Não. Curso. Eu não terminei, mas estudei química há muitos anos. Química? Portanto, sou um gajo das ciências puras, sim. Fogo. Aquele texto do meu segundo solo, o primeiro solo a sério, porque o primeiro solo era um proto-solo, chamava-se Humor Hardcore, era um trocadilho com Humor Hardcore, aquelas merdas, nem sequer chegou a ter cartaz, mas pronto, mas andei por aí, por algumas vilas e aldeias do norte do país a fazê-lo, a partir de pedra para hoje em dia haver público, não é? Depois posso-vos contar uma história engraçada com Arouca, que foi a primeira terra onde eu atuei fora do Porto, não é? Uma cena totalmente rural. Conta. Mas já conto aqui um bocado, deixa-me só dizer isto. Eu procuro não racionalizar demasiado o humor e não entender. Pá, eu quando leio os livros do Ricardo, por exemplo, independentemente do que cada um possa achar daquilo, eu delicio-me, porque eu não tenho aquela capacidade de dissecar analítica. Não tenho porque não quero, porque tenho medo de perder o encanto. E a mim interessa-me ainda continuar a surpreender-me e fazer as merdas fora da caixa e fora do que manda o figurino. Mas espera, espera, como assim? Tens medo de perder o encanto? Sim, de quê? Se eu entender como é que as piadas são construídas sempre. Mas ele entende-as, é analítico e depois e resulta. E consegue separar essa... Mas eu não estou a dizer... O que é que estás a dizer? Por exemplo, há uma coisa que é arriscadíssimo, que é quando começas a falar muito sério com um humorista... Depois já não vais conseguir que ele faça o humor durante a entrevista. É difícil. Depois, é difícil. Depois não estás à espera que ele traga a personagem, não é? Claro. Mas isto que eu estou a dizer é pessoal. Eu não significa que um gajo como o Ricardo e como outros não consigam fazê-lo e usufruir na mesma. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu tenho colegas na stand-up que não veem stand-up de mais ninguém para não serem influenciados. Eu aí sou completamente ao contrário. Consumo tudo desde sempre. Mas quando comecei a consumir massivamente, foi com o advento sobretudo do YouTube, que foi em 2005, mas cá foi basicamente 2007, 2008, não é? Já tinha formatado a minha mente, já não corria esse risco. Claro. Claro, claro. Portanto, voltando mais ainda à vaca fria, eu tive a sorte de ter um bar no Porto e comecei na minha própria casa. Isso é uma sorte que pouca gente tem. Normalmente o círculo é ao contrário, não é? Começas a experimentar noutros sítios e um dia mais tarde abres o teu próprio espaço. Portanto, eu comecei ao contrário, não é? Mas prefiro a maneira... alguma segurança, não? Jogavas em casa? Muita, jogava em casa. Era eu que mandava calar o público, não como comediante, mas como dono, não é? É diferente de mandares um gajo calar que é um heckler ou mandares um gajo calar porque é um cliente que está a perturbar o gajo que está a atuar. Exato. E tu és as duas pessoas, isto é maravilhoso, essa dualidade. Lá está a coexistência, não é? De dualidade onde a partícula do princípio da incerteza de Heisenberg, a química e a física ao serviço da comédia. Tinhas uma história de Arouca para contar, sim. Não te esqueças. A primeira vez que eu atuei fora do Porto foi em Arouca e quando cheguei a Arouca, Arouca ainda é uma terra de alguma ruralidade, mas na altura era muito mais, estamos a falar de 1999, 2000, talvez 2000. E a primeira coisa que disse foi: muito boa noite, é um gosto estar aqui a atuar para todos vocês arouqueses. Arouqueses. Arouqueses. Ora, arouquesa é a raça de gado, a raça bovina. Okay. As pessoas são arouquenses. Portanto, eu chamei-lhes bois e vacas sem querer. E ficamos amigos desde aí. Ficamos amigos. Pronto, foi antes assim. Aconteceu antes uma outra coisa muito gira nessa noite. E hoje em dia, quando vou lá, brinco com isto e por isso é que conto isto em qualquer entrevista também sem medo, porque as pessoas sabem que não foi por mal. E a história aconteceu. Eu usava uma guitarra, como ainda uso de vez em quando, para fazer umas rábulas. Quando atuas num bar e te pedem uma coisa excessiva que só acontece num país como Portugal, que é atuares 2 horas. Tu não vais fazer 2 horas de texto. Fogo. Então pelo meio metes umas músicas, claro. Ajuda a quebrar o ritmo, a pôr as pessoas atentas para o que vem a seguir. Pá, eu na primeira rábula, quando peguei na guitarra, e juro que isto é verdade, o público quase todo levantou-se e começou a dançar. A sério? Os rapazes pegaram nas raparigas e começaram-se a mexer, tipo bailinho, estás a ver? isto aconteceu. Portanto, foi maravilhoso. O pessoal não entendeu logo que o objetivo ali era rir da comédia inerente à música e não fazer mais um bailarico popular. Mas estamos a falar da Arouca, que tem a famosa Rádio Regional da Arouca, que fazia a festa em setembro com todos os pimbas do país. Não sei se vocês têm a noção disso. A sério? Festa das colheitas, é festa das colheitas, se não me engano. No final de setembro, penso eu. Pá, e a Arouca é invadida por tudo quanto é pimba do país. Nós estamos a falar Continua? Pá, continua com menos força, com menos ênfase, pelo que eu percebi. Muito achas álcool que o na mesma. Pode estar a morrer? Eu acho que o pimba nunca vai morrer, e ainda bem, faz falta. As balanças sociais não têm dois pratos, têm N. Vamos cá ver, de vez em quando, não é? Quando tu, no verão, sais assim para uma terra distante, sim. Estás assim na boa, pá, de repente, há assim um concerto com uma Ruth Marlene da vida e diz assim, vou beber uns copos com isto. Mas isso é fixe. Eu confesso, já todos os anos eu tenho isso, porque na aldeia dos meus avós, que é uma aldeia que tem 30 pessoas e há muitos, os filhos dessas pessoas são todos imigrantes, e então eles regressam e a aldeia passa de 30 habitantes para 300 para aí. E há bailarico nessa onda, portanto identifico-me muito com isso. É muito engraçado. E sim, durante duas noites por ano não me parece assim tão mal estar a ouvir. É uma realidade demasiado vincada no verão deste país, é uma coisa assustadora. E tu já foste convidado várias vezes para passar música em festas dessas. Muitas. Aliás, já nos cruzamos em algumas. Eu adoro passar a música em arraiais populares. Então, é onde eu sou melhor. E havia uma coisa durante muitos anos mesmo. Pá, direi. Há quase 10 anos em sim. que a academia, pura e simplesmente, adorava colocar-me a passar música depois do Quim Barreiros. E eu adorava que eles o fizessem, porque já tinha público garantido, não é? Pois, era uma noite assegurada. Claro. Eu entrava já com um público completamente aceso, e eu também já, não é? E a coisa era harmoniosa. E havia uma coisa que eu nunca mais hei de esquecer, que o Quim Barreiros tinha e que eu assisti várias vezes, que era o Quim Barreiros, o que é que fazia? Ele atuava e a última música do Quim Barreiros, em que ele dizia mãe, tão altinha, obrigado e colocava o carro dele muitas vezes até já ligado em direção à porta de saída, ok? Para quê? Na última música imagina, estou a inventar para vocês entenderem, para as pessoas que estão a ouvir. Ponho o carro, tiro o carro, aqui, depois havia a parte do refrão em que já não era ele, que ele dizia adeus malta, e ainda estava aqui em Barreiros a cantar, mas era uma coisa assumida, não é? Põe o carro, tira o carro, pessoal ficava lá, põe o carro, tira o carro. E ele já Quim tinha Barreiros ido embora. Já tinha arrancado, já tinha ido embora. Isto é, quando as pessoas vão ali tirar uma fotografia com o Quim Barreiros, não sei o quê, não há hipótese nenhuma. E eu vi muitas crianças a dizer, mas o Quim Barreiros já não está cá. E ele, impossível, então ele saiu agora há dois minutos. Exatamente. Não está não, e não estava mesmo. Sim, o Quim Barreiros já sim. não estava lá. Fogo. Era uma técnica que ele tinha para não perder tempo, para... Olha, e também há outra história de entrada no palco. Conta-se, não sei se é verdade ou não, que antes de entrar no palco faz um xixi, recebe o envelope... Dinheirinho tem que estar no bolso. Ele só toca com dinheiro no bolso, porque senão... Mas isso há, e é acho que é uma medida inteligente. Já, claro, já toda a gente... Já levaste calotes? Já, tenho neste momento um calote de um lado que não esperava nada, de um bar, mas espero que se resolva, que a pessoa tenha um bom senso. Não, no Norte, no Norte. Pensava que estavas a falar do mesmo, não, habitual. Não. Nunca te aconteceu... Não, este é recente. É recente. Nunca te aconteceu... É uma coisa que acontece muito no meio artístico e sobretudo no circuito de bares e discotecas, que é, tu vais fazer uma atuação, não estão lá muitas pessoas... Uhum. E o proprietário diz, nós não temos, não vieram as pessoas que nós estávamos à espera e nós não temos dinheiro para... Pois. Mentia-te se dissesse que nunca aconteceu, embora normalmente tenha tido ao longo dos anos a sorte de ter casas cheias. Não estou a dizer isto para me gabar, foi mesmo ou por mim ou porque a coisa foi organizada, mas já me aconteceu isso uma ou duas vezes. E depende da maneira como te abordam, não é? Mas a lógica é outra, que é, independentemente de isto estar cheio ou não, você devia ter acautelado esta situação. Claro. E isto resolve-se quando tu, antes de subir ao palco, já tens. E ter um agente dá muito jeito, não é? Porque é ele que faz o papel de mal da fita. Faz toda a diferença. Mas deixa-me só voltar atrás. Não se pode envolver com isso. No meu caso, que sou agente de mim próprio, embora tenha vários agentes com quem trabalho porque confio neles, como o Ilídio, o Miguel, mesmo o Nelson aqui de baixo já me convidou para algumas coisas. Não deixo de trabalhar com quem quer que seja. O Miguel é o Miguel Belo, obviamente. Mas não sou agenciado por ninguém. Há aqueles com quem tenho uma relação pessoal e aqueles com quem não tenho. Desde que não exagerem e falem comigo atempadamente, está tudo bem. Mas estavas a falar da cena de um gajo vir pelo Portugal real, não é? Pelo país real, a encontrar uma Ruth Marlene a atuar. Mas mais inusitado do que isso nos últimos anos é apanhares um gajo como eu ou como outra a fazer stand-up nos sítios mais recônditos. Eu atuei há uns anos atrás na Guia Pombal, no meio do Pinhal de Leiria, num evento em que basicamente só tinha velhotes a assistir, mais de 70 metros de distância. Portanto, eles estavam na zona onde estava o bar e eu estava no meio de uma espécie de um campo de futebol, de um descampado, com uma carrinha de caixa aberta e um gerador para ter energia elétrica para poder atuar. E o meu palco era uma paleta em cima de 4 graus de super bock, ok? Eu tenho uma fotografia disso, eu posso mandar depois o podcast não tem página. Tem a página do Facebook, claro, claro. É, eu posso mandar, porque eu tenho uma fotografia disso. Depois lembra-me. Incrível. É o palco mais fora do vulgar onde eu já atuei. Isso é uma coisa que eu tenho para te perguntar. Não é o pior palco onde já atuei, ok? Qual é o pior palco onde já atuei? Pá, foi num bar em Vila Real, que foi um agente que me levou, e eu cheguei a um snack bar, o dono a cagar para mim completamente. Foi aquela merda, foi a minha concorrência, tenho um comediante e eu vou trazer outro. Estás a ver? Uh-huh. E então convidaram-me, foi através de um agente, que era de Braga na altura. Fez-me uma proposta, eu aceitei, o valor era bom, fui. E quando eu chego ao bar, snack bar, estava tudo a cagar para mim, tudo. Os clientes nem sequer sabiam que eu ia lá. E quando finalmente o dono se digna vir ter connosco, abriu uma porta de fole que era o armazém e disse: atua aí. Portanto, eu atuei dentro de um armazenzinho que era onde estavam as grades de Superbox ou de cerveja, vá, já falei duas vezes da Superbox, se era Sagres desta vez, não é? E o gajo meteu-me um tripé à frente com uma daquelas colunas ao lado, tipo amplificador só. Sim. E eu atuei. Foram? Atuei para a mesa da frente, que estava à minha frente, que eram militares. O resto do povo estava-se a cagar, litrosas, estás a ver, estudantes universitários, meu, percebes? Uh-huh. Isto vai há uns bons 10 anos, se calhar, ou perto disso, portanto foi extraordinário, foi péssimo, foi daquelas noites. Correu-me bem com aqueles militares, os gajos adoraram, e fiz 40 e tal minutos, mesmo assim. Pá, e depois no fim o gajo pagou-me, nem me cumprimentou. Está aí o envelope, continua a tirar cafés. Tu és a prova viva de que é possível viver da comédia sem se estar nos média. Sem ser mediático, sim. Sim. Pá, eu digo esta merda demasiadas vezes e qualquer dia começa a ser censurado por isso, mas este é um dos melhores podcasts do país e, portanto, eu quero que fique registado aqui, embora faça parte da minha pequena bio que normalmente mando quando me pedem. Quando eu conhecia o Sinel, quando falei com ele pela primeira vez ao telefone, o gajo pediu-me ajuda na altura para levar novamente o Black Label, para recomeçar a andar aí on the road, e quis fazer novamente o Black Label no Porto. Certo. E tínhamos muito pouco tempo e eu em menos de 2 semanas consegui-lhe arranjar uma segunda sala que há no Coliseu do Porto, que é uma sala que quase ninguém conhece, que leva ainda 300 pessoas, é uma cena muito fixe. Há uma segunda sala no Coliseu? Sim, até há uma terceira, porque depois há uma espécie de foyer também que é fixe, mas aquela segunda sala tem um bom palco. Desconhecia isso. É uma sala muito fixe mesmo, é pena não estar mais aproveitada. Opá, e no fim da conversa, de tratarmos de tudo, eu disse: opá, Sinel, não vais levar a mal, mas tu és um gajo que tem programas na televisão e eu tenho que te perguntar isto, tu já tinhas ouvido falar em mim, é? Uhum. Opá, e a resposta dele foi maravilhosa, porque ele fez aquela interjeção tipo: foda-se, é óbvio, não é? E a resposta dele foi: claro. E disse esta frase que eu até hoje sonho que seja o meu epitáfio um dia. Porque a frase é deliciosa, que foi: tu és o mais conhecido dos não famosos. Exato. Opa, e eu achei isto mesmo maravilhoso, percebes? Porque de facto consegui-me perceber ao longo dos anos, sobretudo no meio, não só de comediantes, mas de malta que consome comédia, que de facto há muita gente que me conhece sem eu nunca ter tido um programa de rádio. Opa, e as vezes que participei, e deixa-me fazer aqui este elogio público, tu és dos gajos com mais fair play neste mundo, percebes? É neste verdade, país. Tudo isto é verdade. Não, mas é verdade. Dizer, mas é tudo tu sabes a enorme quantidade de gente que fecha a porta e às vezes fecham a porta só pela pronúncia ser do Norte, e esta merda tem que ficar registada. Percebes? A sério? Já senti isso algumas vezes, infelizmente. E eu sou um gajo que adora Lisboa. Detesto o que Lisboa representa enquanto centralismo, mas gosto da cidade de Lisboa. Pá, e das pessoas de Lisboa, tenho grandes amigos, correu-me sempre muito bem atuar mas aqui. Mas notas isso? Noto. Tive uma cena maravilhosa, pá, uma vez atuei num bar aqui em Lisboa e o Ricardo Araújo Pereira saiu de casa e foi-me ver, que é uma merda. Ele costuma fazer isso de vez incrível, em quando. Não é? Foi a única vez que estive a falar com ele, adorei, das pessoas mais inteligentes com quem tive a oportunidade de conversar. E pá, de uma simplicidade, terra a terra. Sim. E a beber álcool, que é uma cena que eu não sabia que ele fazia, porque eu normalmente não confio em pessoas que não bebem álcool. E espero que o Dário Guerreiro esteja a ouvir isto. Pois é, o Dário não bebe álcool, é verdade. Já bebeu em Vila Real uma vez, bebeu 3 vinhos do Porto e tenho um vídeo em que ele está comigo a cantar o, a música do Jean Carreira. Já em consequência disso mesmo. Em consequência disso mesmo. Portanto, está guardado para um dia. Eu tenho várias merdas guardadas em vídeo que um dia poderão ser úteis. O Dário Carreira tem a melhor piada, na minha opinião, que foi feita no teu roast. O Dario no meu roast brilhou uma completamente. Foi uma loucura. Foi maravilhoso. Mas aquela piada dele. Desculpa, ontem teve muito bem. Eu estou cá hoje porque vim de propósito para o roast do Tiago. Do Morrer Tiago, a Rir. Sim, do Morrer a Rir. E o Dário ontem arrasou mais uma vez. Voltou àquele nível. Dario que é ele no roast da Radical não teve assim tão bem, na minha opinião. Mas neste roast voltou ao velho Dário. Tá. Quem é que foram os melhores desse roast? Epá, foi o Dário e depois os outros. Estão-me a cagar pelos todos. Tiveram uma merda todos. Estou a brincar, estou a brincar. Não, tiveram bem. Foi uma noite boa. Não foi ótima. O Carlos Vidal surpreendeu-me em alguns momentos. O Batáguas acusou um bocadinho o nervosismo. Foi ele que encerrou. Mas tinha muito boas piadas. Uhum. E depois pelo meio, opá, o Guilherme Duarte teve muitas coisas que estavam bem feitas, muito bem construídas. Mas não sei, não o senti tão solto como já o senti noutras ocasiões. Uhum. Já agora vou ter que falar de todos, não é? Opa, o Faro tinha uma camisa gira. Isso tens-me a dizer dele? Não, teve duas ou três boas piadas também. A Rita começou bem e depois peliçou um bocadinho, mas o ser a única mulher é sempre muito complicado. Pois, é muito complicado. E a Rita vive muita espontaneidade e houve ali dois ou três momentos em que ela... O que ela disse que saiu na hora não saiu tão bem e penso que ela se perdeu no texto mesmo. Não saber exatamente onde é que estavam as piadas. Porque quando estás a fazer um roast, tens a folha à tua frente e se o olhar te foge para o lado e tu não sabes onde é que estás, aquilo cria ali um momento de tensão, não é? Pá, o Diogo Miguel não tinha obrigação de fazer melhor, estava lá como representante dos amigos e teve bem, porque foi uma cena mais visceral. E faltou o Guilherme Fonseca, que foi o apresentador que esteve bem como apresentador, pois. Com algumas piadas que passaram ao lado do público e que eram muito boas. Não sei, não o senti, achei que ele tinha que falar, sabes quando estás a falar e falas uma oitava abaixo do que devias para motivar o público? Foi o que eu senti, mas estou agora a fazer a análise que eles ontem me pediram para fazer à frente deles e eu não fui capaz. Isto não era incrível haver uma espécie de comentário humorístico? Era. Como se fosse o Domingo Desportivo, mas era. Então, e mas tu eras comentador? Os primeiros gajos a fazer isso vão ser censurados, meu. Vão ser como os primeiros críticos de arte que apareceram, não é? Sabes a cena do filme do Mel Brooks que aparece o primeiro crítico de arte nas pinturas rupestres numa parede? Que é um gajo que começa a mijar para as pinturas rupestres. Foi o primeiro crítico de arte que apareceu. Portanto, basicamente a crítica não há um circuito. Não, mesmo no cinema eu às vezes fico... Olha, uma coisa que nunca falamos, não há uma crítica... Desculpem, não há uma crítica especializada de humor. Pois não. E isso faz tipo falta. Crítica de teatro? Será que existe no mundo uma existe. Crítica? Tu tens, existe. Tu no Fringe tens gajos a fazer críticas antes dos espetáculos. Sim, o gajos mesmo críticos de humor. Sim, críticos o Guardian de humor. Faz crítica specials de... Mas essa... espetáculos tem, tens dois tipos de gajos. Tens os comediantes frustrados que vão fazer crítica porque não saíram bem como comediantes, então notas que há sempre uma certa vergonha. Que acontece aqui em Portugal com alguns bloggers e podcasters, normalmente gajos muito hipsters, falamos de alguns há bocadinho antes de começarmos esta conversa aberta. Exato. Que nem sempre acertam na música, porque muitas vezes só estão, como estão zangados com a vida, só estão a pôr essa zanga com a vida ao serviço do que eles acham. Este é um caso de é verdade. Um crítico. Okay. E para as pessoas não dizerem que eu queria muito que fazer tenho medo, não há gajos de quem eu até gosto, mas que às vezes exageram nisso, como o Rodrigo B. Nogueira e outros gajos que têm podcasts engraçados, mas que às vezes nota-se que aquilo é só azedume e não há mais nada ali, não há sumo, não há substrato nenhum. Mas ainda bem que existem, ok? Pá, e depois há gajos, sobretudo em Inglaterra e nos Estados Unidos, que são críticos decentes, são gajos por acaso, que consomem comédia, que percebem os mecanismos da comédia e que dizem porque é que aquilo está bem ou não. Olha, já que o dizes, eu acho que os críticos muitas vezes para se defenderem não fazem nada daquilo que criticam. Nunca experimentaram fazer, é isso? Não. Mas há alguns, mas eu acho que isso dá-lhes credibilidade quando são críticos e, no entanto, também se põem à prova. Sim. Imagina, um crítico literário, mas que também escreve livros. Okay. Estou-me a lembrar de um ótimo, o Pedro Mexia. Sim, que é crítico literário, mas também escreve a sua poesia e os seus livros. Pois e essa, tu podes também criticá-lo a ele. O David Lodge também faz isso. Sim. E há outro, agora não me recordo o nome. Mas, por exemplo, agora estavas a falar disso e lembrei-me do Charlie Brooker, que escreve o Black Mirror. Ele era crítico de televisão no Guardian. E disseram-lhe, tu dizes mal, mas... E então está bem, então eu vou fazer. Claro. E tem a melhor série do século até agora. Pronto. Eu adoro Black Mirror. Sim. Verdade é essa. Pá, mas. Já é datado as pessoas dizerem isso, que gostam do Black Mirror? Eu comecei agora no Netflix. O que eu. Claro, comecei agora. Ok. Pá, a primeira temporada é para aí de 2008, agora, não é? Uma coisa assim. Do Black Mirror? Sim. Acho que não é tão antiga. Já eu sei que a primeira alguns, já tem, mas agora tem bastante, tudo. Mas acho que é para aí 2012 ou 13. Não, é? Tenho ideia. Se calhar, que sim, estou a fazer confusão. Aquela do porco com o primeiro-ministro? Pá, ainda não vi. Ah, sabes porquê? Porque eu quando comecei a ver o Black Mirror, eu normalmente vou e carrego na série para ver de início. Sim. Só que quando carreguei, começou uma terceira temporada porque era a que tinha estreado. Não, mas eu acho estreado. Que as duas primeiras acho que não estão no Netflix. Estão todas. Ok, estão. Ok. Estão porque eu já vi, só que eu entretanto interrompi a terceira porque queria ver aquilo de início. Pois. Pá, entretanto meteram-se outras séries e o Netflix tem séries maravilhosas. Acabei ontem de ver uma das melhores séries que a Netflix tem, que ninguém está, não está a ter um grande hype, e é das coisas mais bem feitas, só que aquilo é visceral, aquilo é para tu sofreres um bocado, que é o Seven Seconds, pá. Seven é uma Seconds. Série maravilhosa sobre? Sobre o racismo nos Estados Unidos, sobre todas as problemáticas estão lá, de alguma forma, e é surpreendente porque não entra em facilitismos, não faz aquilo que o espectador quer que aconteça, é cru, estás a perceber? É dos mesmos gajos do The Killing, é uma série maravilhosa. Mas voltando atrás um bocadinho, era excelente haver um circuito de crítica de comédia em Portugal. Pois era. Para nós crescermos também. Mas séria, atenção. Séria e para nós crescermos. Claro. Porque nós temos necessidade de nos confrontarmos com os nossos erros, claro, percebes? Sim, por acaso é uma coisa que eu sinto muito em toda a arte, que é lidar muito mal com a crítica. A crítica existe para corrigir e para dizer, epá, olha, se calhar aqui não está tão bom, etc. Não é tipo, aquele gajo é uma besta. Não, tem que ser sempre construtiva, mesmo que seja bastante que vincada e que te demonstre exatamente onde é que tu falhaste, tem que ser para tu a seguir mudares isso. Não é, não pode ser uma crítica a dizer acabou, não vales nada, não tentes mais, não. Tem que se dar hipótese. É óbvio que ao fim de várias tentativas, quando alguém prova que não consegue sair daquele ramo-ramo, não é? Tudo bem, está na altura de procurares outra profissão, não és um comediante, ok? Mas isso é importante. Epá, eu muito honestamente precisava de me confrontar às vezes. Eu sou um gajo que não se filma, não se grava, e eu de certeza que tenho tiques que se tivesse tido alguém a apontarmos, tiques, quando eu digo tiques, não tem que ser só questões de presença em palco, mesmo de falar, etc. Claro. Tinha bengalas, crescido etc, muito mais depressa, exatamente. Sim. Eu quando participei no Sempre em Pé, disse 40 e tal vezes é a realidade, era a minha muleta na altura. Aliás, está no YouTube, as pessoas podem ver. E não sei se é 40 e tal por cada parte. Então vamos ouvir esta parte. Que medo de esquecer de ser criança, ter chegado à beira do meu pai e lhe ter perguntado: ó pai, como é que os visões fazem para ter filhinhos? Meu filho, fazem basicamente o mesmo que as mulheres para terem visões. É a realidade. E eu olho à minha volta neste momento e vejo algumas senhoras a pensar que machista. Não, minhas senhoras, eu nunca me vou esquecer também do dia em que cheguei à beira da minha mãe e lhe perguntei: ó mãe, o que é um orgasmo? Não sei, pergunta ao teu pai. A gente negligencia às vezes, é uma realidade. O cúmulo dos cúmulos é, efetivamente, aquele casal, meu amigo, que há uns tempos atrás estava a educar o puto, com 3 anos de idade, foram-no educando, e um dia chegaram a casa e o puto estava no quarto deles a ler uma revista sadomasoquista. Que fazer? A mãe olhou para o pai e disse: e agora? Está visto que bater-lhe não adianta. Obviamente, não é? Está, é a realidade. Rui Xará, convidado de hoje. Rui, muito rapidamente, há pouco falavas dessa realidade que é não haverem clubes de comédia em Portugal neste momento. Sim. Já existiu um em Lisboa, já existiu um dois na Leça da Palmeira. O LAF foi o primeiro em 2004, foi um protoclube. Depois eu tive o Bartista juntamente com o Pedro Neves e com o Reinaldo Ventura, o grande jogador de hockey português. A sério? Esse bar era do Reinaldo Ventura meu, também? Era do Reinaldo Ventura e do Pedro Neves. Incrível. O Bartista, que devido a um fenómeno que graça em todo este país e que se chama corrupção autárquica. Não sei só do que existiu, falas. Pois. Isso é mito. É um mito, não é? É um mito. Só existiu durante 1 ano e 4 meses e fechamos com pá, muita pena e sobretudo muito custo, porque eram 3 gajos que estavam a começar a sua vida. Tínhamos casado e tido filhos todos naquele período, 2007, 2008 e 2009. Pá, foi um investimento de mais de 150 de milhares de euros. Ai, Jesus. Que ficamos a arder. Pá, insonorizamos aquilo como deve ser e o problema teve apenas e só a ver com uma vizinha que morava por cima, que era amiga do Dr. Pinto Júnior, que era na altura responsável pelo departamento jurídico da Câmara Municipal de Matosinhos e que fez tudo. Pá, eu tenho ainda hoje em dia uma merda maravilhosa, que é um alvará de utilização da casa, ok? Em que no Alvará está o horário de funcionamento. Isto são dois atos administrativos distintos que estão num só documento. Tal era a preocupação daquela gente que nós não tivéssemos abertos depois da meia-noite. Pois. Portanto, isto foi nitidamente um erro grosseiro. Anos mais tarde, recebemos uma carta da Câmara a dizer: afinal, vocês tinham razão, já tínhamos partido aquela merda toda e a loja já era outra coisa. Portanto, isto é, ainda por cima há esta nuance quase irónica ou cínica até, não é? De mais tarde dizerem: afinal, vocês. Mas a nossa vida já estava fodida, não é? Claro. Portanto, não há nada a fazer. Mas pronto. Mas ficaste. O Bartista existiu e depois existiu o Comedy Club de Lisboa, que era um comedy club engraçado, na minha opinião mal conseguido, porque o espaço tinha todo o potencial para ser ótimo. Mas depois ficavam a dever aos artistas? Isso é o mais grave de tudo, não é? Uhum. Foi muito mal gerido enquanto local de espetáculos, enquanto sítio para se faturar. Mas mesmo o espaço físico em si, a parte de arquitetura era bastante razoável, teres duas salas, uma em cima para improve nights e merdas do género e uma maior em baixo, mas depois a plateia em baixo era com cadeiras do IKEA, uma cena amovível, pá, que não tinha grandes condições. Pois. O palco ficava a um canto, não é? Estás a entender? Sim. Não havia. Vocês vão ao Cru, por exemplo, um destes dias, e vão ver o que é um sítio em que tu tens público quase 360 graus, pá, e 280 seguramente. Mesmo em cima do palco tens um sítio onde estão 3 ou 4 pessoas. É uma cena maravilhosa, percebes? E não é difícil conseguires isso. Também eu. Não é difícil conseguires isso. É uma questão humana. É uma questão de tu olhares para o espaço e veres o que é que ele te diz. O que é o Cru? O Cru é um espaço de. É um restaurante? Não, o Cru é um bar, assumidamente só de eventos culturais. Não, de eventos culturais. Okay. Tem programação musical o mês quase todo. Trabalha basicamente ao fim de semana. À semana é um sítio onde podes ir beber um copo ou outro e ouvir uma musiquinha. Já teve outro tipo de eventos, de palestras, workshops e merdas do género. Ao fim de semana, música, e eu sou o responsável pela programação de comédia. Como Famalicão não é uma cidade ainda muito grande, faço duas vezes por mês só. Primeira sexta, terceiro sábado de cada mês. Normalmente. Agora em abril e maio vamos mudar por causa das férias da Páscoa e das queimas das fitas que afetam sempre. Mas tu fizeste-me uma pergunta dos comedy clubs. Porquê que achas que eles não resultam? Isto é, porquê que... Cada um teve um motivo diferente, estás a ver? Sim. O de Lisboa foi mal gerido, ficaram a dever dinheiro a toda a gente, acabou inevitavelmente, os próprios comediantes deixavam de ir lá, não é? Até porque as noites de comédia em Lisboa continuam a existir. Agora o Chafarix, ao City... Aliás, voltaram. O City sempre teve com a Banks, se não me engano, não é? Agora, ao Popular de Alvalade também? O Popular de Alvalade, sim, e o Chafarix. São os dois que é meio termo que está a gerir, se não me engano. O Rosa tem um modo... Encantado com as noites do Chafarix. A sério? Porque o Chafarix é dele, não é? Ah, certo, claro. Pois é, hoje à noite é o Hugo Sousa a convidar o Guilherme Fonseca, e o Paulo Almeida. Exatamente, e o Paulo Almeida, é isso mesmo. Pá, depois há mais alguns espaços. Eu sei que o Ruben Branco, que é um puto que também começou na comédia há pouco tempo, faz umas coisas aí na periferia, não na cidade de Lisboa. Faz num sítio chamado Meio Martins, que é precisamente onde eu moro. É? Num bar chamado Dois Tons e Meio, e eu já lá fui ver uma noite. Pensei que ias dizer, já lá fui fazer stand-up. Já fizeste stand-up uma vez, não já? Não fiz nada. Não. Tinha a ideia que tinhas feito, não, tinhas nem comentado. Sequer. Não, eu gosto muito de escrever. Mas experimenta um dia. Experimenta um nós temos aqui esse som. I think it's got the reds. São exclusivos de Nelson Nunes. Descobriram. Em Martins, no 2,5, não é? Dois Tons e Meio. Dois Tons e Meio. Não, mas agora... nessa noite foi o Hugo Subtil e uma miúda que eu adorei. Bom, eu adoro o Hugo Subtil. Sim. Que fica aqui, claro. Mas adorei uma miúda chamada Vani. Ah, era de um coletivo inicialmente, não era? Opa, não sei. Eu sei que ela entra em palco com uma viola. Vani Guerra, qualquer coisa, não é assim o nome? Vani Silva, acho eu. É. Eu acho que sei quem é. Ela fazia parte de um coletivo, ela entra se não me engano. Com uma guitarra. Mas com uma puta de uma atitude, tipo, muito arrogante, estás a ver? Sim. Mas aquilo, epá, eu achei aquilo hilariante. Não pelo texto, mas pela atitude dela. Aliás, eu depois falei com ela e disse-lhe, epá, o que estás a fazer é muito giro, pá. Porque ela não tem problemas em tratar mal o público, estás a ver? Mas claro. É um tratar mal que tem mas graça. É preciso saber fazer isso, claro, não é? Claro, claro. Há a malta que entra com tudo e afugenta ao público. Por isso é que aquilo tem tanto valor, pá. Eu gostei muito mas da olha, atitude dela. Faz muita falta, eu não diria um comedy club, faz muita falta dois comedy clubs, porque um comedy club é quase igual a nada. Porque não te permite que haja um circuito com dois... consegues. Imagina o que eu quero dizer com isto. É um no Porto e outro em Lisboa. Era o mais era lógico. O ideal, é? Haverá mais sítios que farão sentido. Acredito que no verão um Comedy Club no Algarve possa fazer sentido também. Uhum. E depois as outras cidades, na minha opinião, estão um bocadinho atrás. Mesmo Braga, Aveiro, Vila Real. E eu estou a excluir claramente Coimbra, porque Coimbra é o pior sítio deste país para se fazer o que quer que seja. Não é stand-up. A sério? Aquela malta não faz nem deixa fazer. Aquele fenómeno dos coimbrinhas, dos pseudo-intelectuais, é um fenómeno assustador, meu. Há uma nova geração de putos, quase todos do YouTube, o Afonso Paiva e outros miúdos, uhum, que estão a tentar quebrar isso com a ajuda do Pedro Santo e do João Moreira, sim, que são gajos que não gostam de stand-up, curiosamente, pois não é? É, pois é. Mas gostam do humor. E que têm, uhum, valorizado a arte, e eu espero que se mude esse paradoxo. O Moreira está com a programação do Aqui Basta Tango. É? É. Então se calhar foi isso que eu vi no Facebook anunciado. Sim, sim. Pá, eu em 20 anos atuei uma vez em Coimbra e foi integrado na programação oficial da Queima das Fitas de 2003, no bem, bar da Associação Académica de Coimbra. Então, mas o que é que se passa em Coimbra? Pá, é uma cidade que não faz nem deixa fazer. É, não sei, se calhar levam demasiado a sério aquela cena dos lusitanos, não é? Que consta que houve um governador romano que esteve cá e que quando falou de nós deixou ficar um escrito a dizer: há um povo ao oeste da Península Ibérica que não gosta de governar nem ser governado. Somos nós, e ainda hoje em dia somos basicamente fruto disso, não é? Uhum. Nós, eu costumo dizer na brincadeira, e é uma frase que eu uso no solo que estou a preparar e que espero estreá-lo ainda este ano, e vocês, uhum, terei todo o gosto de estejam presentes. Eu vou anunciar aqui em primeira mão oficialmente que vou organizar um festival internacional de comédia em outubro no Porto. Okay? Olha, e nós vamos organizar um em novembro. A sério? A sério. Um festival internacional com nomes... Sim. Com nomes, sim, ok, vamos. Muito bem. Eu vou trazer um nome americano, não da primeira linha, mas da segunda. Uhum. Uhum. Um gajo que vai lançar este ano um livro biográfico sobre a vida dele com o Mitch Hedberg. O gajo era um dos melhores amigos do bem, Mitch Hedberg. Uau. E, portanto, é um gajo muito interessante. Olha, e vai ser em outubro? Vai ser em outubro. No Porto? No Porto, 4 e 5 de outubro. Desculpa, 3 e 4 de outubro. 3 uhum. e 4 de outubro. Uhum. Queremos estar em cima desse claro festival. Que sim, pois claro é, que sim. Queremos mesmo. Claro que sim. Já até tenho esse nome fechado e mais um ou dois. Não, é pena não ser mais próximo porque podíamos usar combinar a tal parceria, estás a claro, perceber? Claro. E porquê é que faz falta um comedy club? Era aqui que eu queria chegar, ou dois comedy clubs. Eu estive em dezembro em Inglaterra, atuei pela primeira vez em Londres, como se estivesse no Minho, porque eu atuei para a comunidade portuguesa, num restaurante de gajos de Gaia, frequentado por público de Barcelos. Nem os bêbados ao balcão faltavam, ok? Portanto, eu atuei em Londres como se estivesse numa tasca minhota, basicamente. Duas noites, aliás, uma noite e uma tarde. Que tal? Mas eu fiquei mais uns dias, estive com o Sinel e com um puto português que está lá há dois anos, que é o André de Almeida, que vocês um dia que ele venha cá, entrevistem-no. Ele abriu agora um espetáculo dele. Ele acho andou a fazer três noites com o Sinel, agora do novo isso. solo. E fez, antes disso, para testar o material que ia fazer com o Sinel, fez duas noites comigo, uma delas no Cru. E a maior surpresa dele foi o tempo, porque tu em Inglaterra, em um país como deve ser, tu fazes beats de 5, 10, 20, uma hora quando estás pronto. Uhum. E é aquilo, é estanque. Claro. Ok? E são os 5, os 10, os 20, ok? E os 20 minutos num Apollo Theater, por exemplo, já pagam muitíssimo bem. Uhum. Nós não temos esse circuito aqui. Mas era giro podermos começar a trazer cá esses gajos e levar lá alguns gajos portugueses. Quem sabe se daqui a uns tempos... Eu apostei com o André que ele ia ser o primeiro português a ter um especial na Netflix. Em inglês. Ok? Uhum. Em inglês. Sim. Ok? Não estamos a falar de especiais. Em português já temos o Salvador. Não vou comentar. E opá, e o André tem um potencial enorme. Ok? É um gajo que... Nunca ouvi falar no pá, o puto é muito André Almeida. André, sim, de Freitas. Tem André de Freitas. André de Freitas. De Freitas. Ai, de Freitas? De Freitas, sim. André Freitas. Almeida é o jogador do Benfica, isso, não é? Isso. Mas este miúdo vive em Londres. Vive não? em Londres. Pois. O gajo já tem alguma dificuldade em raciocinar em português, porque está demasiado integrado lá claro. Na cultura britânica. Ou seja, mesmo para nós... percebermos e educarmos os bares. O André foi comigo a um bar onde eu fui, ele nesse dia não experimentou, um bar na Trofa, foi a primeira vez que eu lá fui. E a dona estava-me a dizer: ai, tem que atuar 2 horas e meia. Epá, isto é não ter a noção do que é fazer stand-up comedy. Mesmo claro. Para o público, e eu sou um gajo excessivo, ok? No tempo do Pookers, eu já não me lembro se tu alguma vez chegaste a passar por lá ou não naquelas não. noites, não. nunca chegaste a ir. Mas aquilo era um exagero, não é? Eram 3 partes, a noite chegava a ter 4 horas e meia. Ai, mas era a loucura. Que violência. Era a primeira parte para experimentar texto novo, a segunda era só músicas, e a terceira era tudo bêbado a contar as anedotas que... Nós chegamos, olha, uma vez eu, o Hugo Sousa, o Pedro Neves, o Baldaia e não sei se estava mais alguém, estava o Henrique da Silva, se não me engano, que era um amigo do Hugo Sousa e meu, que chegou a ir ao Levanta-te e Ri uma vez, trabalha em audiovisual ainda, se ainda andar por aí, já não o vejo há muitos anos. E nós contamos uma anedota que demorou 45 minutos e a noite estava tão longa que nós interrompemos a anedota e dissemos continuamos para a semana. Ok? Porque aquilo era basicamente o nosso tirocínio. Nós estávamos ali a experimentar o que mais tarde viriam a ser as nossas rotinas de stand-up. E é óbvio que começamos, pá, de uma forma popular, a anedota é a forma mais fácil. Claro. Comecei eu e o João Paulo Rodrigues nas primeiras noites. Pá, o primeiro texto sempre a ser feito no Púcaros, que eu pensava que ia fazer uma coisa tipo tertúlia poética que nós tínhamos à quarta-feira, foi a história do Conde Sanduíche do livro Para Acabar de Vez com a Cultura do Woody Allen. Não resultou, o público não se riu, e eu olhei para o João Paulo e dissemos, vamos às anedotas? Vamos às anedotas. E nessa mesma noite estávamos a improvisar em cima das anedotas, a fazer merdas um bocadinho ao estilo da cena da conversa da treta, estás a ver? Puxar um pelo outro, a dizer muita merda que não se aproveitava, mas pelo meio começaram a nascer as tais premissas, estás a entender, que mais tarde dariam os nossos textos. E embora eu tenha seguido um percurso diferente do dele, não é? Será? Temos que acabar. Pois temos, estamos a terminar. Então, eu tenho que fazer o check-out. Exato, o check-out do hotel, não é verdade? Fazem-me a folha a mim. Fica para já aqui uma revelação importante, a de que vais fazer um Festival Internacional de Humor em outubro. Queres que eu te dê mais um carinho? Quero. Queres que eu diga o nome do festival em primeiro lugar? Ora, aí está. Queremos. Stand Up Together. Stand Up Together, é um festival de stand-up, não é um festival de humor. Eu só quero stand-up e só quero solos. Pronto. Stand Up Muito Together, bem. Dias 4 e 5 de outubro. 3 e 4. No Porto. No Teatro Estado da Bandeira. Sabes que este e vais ter um novo espetáculo também, não é? Antes do final Sim, do ano. Sim, estou a planeá-lo. Se tudo correr bem, estrearei nesse festival. Não é? Já como obra completa. Se não, pá, eu não consigo fazer como muita gente faz, que é fechar-me em casa e dizer está aqui um solo. Não consigo. Eu ando a testar e prefiro experimentar de mil e uma maneiras diferentes. E um dia o solo há de me dizer estou pronto, usa-me. Ok. Pá, esse é o meu método. Não estou a mandar nenhuma boca a ninguém. Cada um tem o seu método, ok? O meu é esse. Eu tenho 99,9% dos textos na minha cabeça e um escrito. Só tenho um texto escrito. Foi a única vez que cheguei a casa e disse: vou fazer um texto sobre a coisa mais inócua que há. Qual é a merda mais inócua que há? Água. Fiz um texto, sobre água. Um texto sobre água que ainda hoje em dia eu uso e que vai estar neste solo porque não está em nenhum outro. Okay. Embora já seja relativamente antigo, mas como não ficou em nenhum solo, vou metê-lo neste. Provavelmente, não sei, porque como te digo, o solo é que me vai dizer o que é que quer que lá esteja. Olha, sabes que este podcast acaba sempre com uma história por parte de alguém. Em vez de termos a tal pergunta, o que é que dizem os teus olhos, não é? Convidamos as pessoas a contarem uma história para o final do podcast. Com humor não se brinca. Não se brinca. Entrevistaram-me aqui há tempos para uma pequena página que há sobre futebol, que acho que é o bancada.pt, se não me engano. Há o Bancada e há o Relato. E já não sei para qual deles é que foi, honestamente. Agora estou a falhar, se me estiverem a ouvir, desculpem, mas pronto. Mas quem costuma pedir as histórias é o Relato, acho eu. Acho que foi o Relato. É o Hugo Vinagre. Hugo Vinagre, exatamente. Pronto, é o Relato.pt. É o Relato. Tens razão. Ou Hugo, peço desculpa, foi mesmo contigo que eu falei, se não me engano. E eu contei a história lá, mas aquilo foi escrito, transcrito, não é? Portanto, aqui vou contá-la na primeira pessoa. Estávamos em 1987 e eu estava em casa, como todos os portugueses, a ver um jogo da seleção portuguesa para nos apurarmos para o europeu que a Holanda ganhou em 88, aquele famoso europeu com o Ruud Gullit e o Frank Rijkaard e o Van Basten, aquela segunda laranja mecânica fabulosa. Pá, e nós estávamos num grupo que envolvia a então Checoslováquia, ok? E na altura, Portugal tinha perdido na República Checa e o jogo era cá, se não me engano, no Estádio da Luz. E nós tínhamos que ganhar o jogo, ok? Estávamos empatados 1-1. E mais ou menos 5, 10 minutos do fim, eu agora não posso precisar, mas é fácil consultarem os anais da história e verificarem isso. Estava o senhor Rui Tovar, o pai falecido, aos microfones da RTP a comentar e entusiasmado, dentro da contenção que o caracterizava, não é? A dizer, atenção, eu agora vou tentar imitá-lo a ele, ou falar mais ou menos como, reproduzir o que ele disse, não é? Veloso, vai fazer o atraso, atenção, pode ser a interseção do avançado da Checoslováquia, pode ser o segundo gol da Checoslováquia. É o segundo gol da Checoslováquia. Muito triste, muito pesaroso. Pá, e faz uma pausa de 10 segundos, talvez, que é muito em televisão, como vocês sabem, e a frase que ele diz a seguir é: nunca se deixa um checo sem cobertura. Pá, eu naquele momento percebi que ele não teve intenção de dizer aquilo, mas isto foi das merdas mais maravilhosas que eu ouvi. Pá, nós perdemos e eu estava-me a rir, mas a rir, agarrado à barriga, porque tanto estava que ainda hoje em dia me lembro disto, não é? Vai há quase 30 anos, não é? Ou há mais 30 anos. Pá, e é maravilhoso. Portanto, não é uma história comigo, lamento defraudar-vos um pouco em relação a isso, mas é maravilhoso porque foi daquelas coisas, eu acho que me marcou mais. Pá, de certeza que vou sair daqui e vou-me lembrar de histórias que aconteceram comigo e que eu gostaria de reproduzir. Opa, há uma clássica que não vos é difícil perceber, que é o nome Xará, não é? Aconteceu-me várias vezes no Púcaros. Eu tinha um dos meus DVDs, o primeiro DVD que eu lancei, que foi sempre uma coisa muito pequenina, ok? Vendi 100 e tal exemplares de cada um. Um deles acho que chegou aos 500, não tenho a certeza. Com a Alfândega Filmes, a falecida Alfândega Filmes do Jorge Neves, que produzia aquilo. E eu tinha um escaparate ao meu lado, no balcão do Púcaros, onde tinha à venda livros de poesia e os meus DVDs. E no mesmo dia, três casais diferentes que chegaram em alturas diferentes da noite, e os três, portanto vocês imaginem à terceira vez o que é que eu senti, não é? Chegavam, estavam a pagar, olhavam, vinham a capa do DVD: ah, tu és mesmo Rui Xará? Sou, porquê? O que é que vocês pensavam? Ah, pensávamos que era tipo Rui Xará! Uau! Isto aconteceu três vezes na mesma noite com três casais diferentes, ok? Portanto, o acontecer já era grave. Muito gerão, muito três bom. Vezes na mesma noite é verdadeiramente maravilhoso. Portanto. E cá está, Rui Xará em mais um episódio do Com Humor Não Se Brinca. É verdade, talvez ainda não tenham dado conta, mas já andamos quase cá há um ano com isto, o que significa que temos de celebrar. Pois bem, assim sendo, abram a agenda. Está tudo a postos? Alguém que faça o sinal de partida, vá! 1, 2, 3! Ai, ai! Ora, dia 25 de maio, às 21h30, São Jorge, em Lisboa. Vou repetir: 25 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge, em Lisboa, com Humor Não Se Brinca, ao vivo. Figuras da mais altíssima nata estarão entre os convidados. Haverá figuras muito icónicas do humor e outras promessas. Tudo indica que este será o acontecimento do ano para os lados da Avenida da Liberdade. Quem o diz, somos nós. Os bilhetes estão à venda, mantenham-se atentos. Quanto aos nossos amados humoristas, para a semana estaremos de volta. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.